E aqui temos um carré de cordeiro com hortelã, pimenta e pesto. Sabem, quando andava no liceu, beijei uma miúda chamada Rosa Maria Pesto. Faltava-lhe a hortelã pimenta. Estou a ver o problema. Foi mesmo mau. Oh, meu Deus, isto faz-me lembrar quando eu beijei... Não beijei. Não beijei absolutamente ninguém. Eu nunca beijei ninguém. Adoro a nossa relação, sabes? Tu finges que nunca beijas rapazes. E eu finjo que tu me convences. Encontramos-nos amanhã no Dente por Dente com Duncan Keats, onde o meu convidado especial será o Will Smith e um peru com pouca sorte. Babum! Eu é que devia ir àquele programa. Adoro Alta Cozinha. Miley, não fales com a boca cheia. Estás a encher-me o jornal de manteiga de amendoim. Desculpa. Os pensamentos do Garfield já nem sequer têm balões. Pois é, pai. A miúda parece um porco a comer. Tu deves estar desapontado. Com um filho como tu, um homem não tem outro remédio. Tenho um amendoim preso no dente. Então vai lá acima tirá-lo com o fio dental. Porquê é que eu havia de fazer isso se tenho um garfo tão bom mesmo à mão? Miley, não faças isso. Vais acabar por te magoar. Oh, nada. Acho que ela tem idade suficiente para saber tirar um amendoim de um dente sem ajuda. Miley! Ficaste com o garfo preso nos dentes, não foi? Não. Ajuda-me. Miley, deixa-me ajudar-te antes que tu partas um dente. Não, eu não vou partir nenhum dente. Mas posso ter de chumbar. Pois é, Tim. Desculpa lá o mau jeito. Eu também estava ansioso por tocar no teu álbum, mas tenho de levar a minha bebezinha ao dentista logo à tarde. Ok, meu. Ligo-te mais tarde, então vá. Eu não acredito nisto. Ele disse ao Tim McGraw que eu sou um bebê. Pai, eu vou fazer 21 anos daqui a... 6 anos. Oh, a nossa bebê já sabe fazer continhas. Cala a boca. Pai, eu sou perfeitamente capaz de ir sozinho ao dentista. Tu! Ir ao dentista? Sem o pai? Isto não tem piada. Jackson, eu faço espetáculos para milhares de pessoas sem ele. Podes ter a certeza que vou ao dentista sem o pai. Gostas de mim? Ele nunca mais põe os pés aqui. Ouve, eu sei que tu já estás muito crescida e eu estou orgulhoso. Mas ambos sabemos que tu tens medo de ir ao dentista. Isso era quando eu era criança. Eu estava a falar do mês passado. Vá, descontrai-te, querida. O doutor Rinhau Nhau vai só limpar-te os dentes. Vamos lá, gatinha. Faz um miau. Vá lá, querida, não ouviste. Faz miau. Vá lá! Pai, para de viver no passado, por favor. Eu já estou a tirar a carta, sou praticamente uma adulta. E por isso tomei uma decisão de adulta. Tu vais gravar com o Tim McGraw e eu vou sozinha ao dentista. Isso era o meu jantar. Não queres mostarda ou ketchup na Sandes? Oh, yeah, talvez mostarda. Não há mostarda. Então pode ser ketchup. Acabou. Então porquê é que perguntaste? Eu só estava a tentar ser bem educado. Oi, malta. Lily, como é que tu consegues comer isso? Yeah, não sabem que a carne vermelha é a maior responsável pela aterosclerose? Oh, desculpem, o nosso pacote do cabo não inclui a culinária para chanfrados. Tu é que sabes. Mas enquanto tu te atafulhas de colesterol, nós vamos até à praia comer uma saudável, salada vegetariana. Com feijão verde, papas... de ervilhas. E papas! Então vamos, Oliver. Ok, ouve, Johnny, querida. Porquê é que tu não vais andando enquanto eu trato das bebidas? Não demores. Estou morto de saudades. Aquelas papas vão fazer-me em papas. Não devias ter ditado, Johnny, que não comias carne. Fiz isso por amor, topas? Brando e sem sal? Oh, vegetariana paixão de praia. Desculpa. Oh, essa rota mata-me. Cachorro quente. Afasta-te. Ok. Acho um disparate fazeres isto por uma miúda que ainda nem sequer te beijou, pá. Uou, uou, senhor maquinista, para lá o comboio da paixão. Parece que alguém falhou a paragem em Xuxa no dedo. Ela gosta de ir com calma, ok? Teve problemas amorosos no passado e quer alguém assim mais normal. Arrota mais uma vez. Yep, estão bem um para o outro. Ok, sabem que mais? Eu vou merecer a confiança dela, ok? E vou conseguir. Tu podias só... Fiz. Oh, se já aguento, obrigado. Rico, eu conheço esse olhar. Não te metas com Oliver. Eu não vou meter com ele. E a prova é que vou alterar o menu de acordo com as opções dele. Bem-vindos ao Rico's Beef Mania! Só bife. Bem passado. E não sabe a tofu. Oh, yeah. É o paraíso na Terra. Oliver, o que é que se passa? Perdi uma fibra de contacto. Uma lente. Perdi uma lente. Vamos antes por aquele lombinho. Caminho. Vamos por aquele caminho. Oliver? Sim, querida. Tu sabes qual é a melhor coisa de seres minha irmã? Não, qual é? Esperava que fosses tu a dizer-me, não me lembro de nenhuma. E então, qual foi o problema de me trazeres até aqui? Para de te queixares. E dá-te por satisfeito por arranjares uma cadeira onde os teus pés chegam ao chão. Espero que tenha acabado a anestesia. Dói-me tanto. Muito obrigada. Desculpe. Não te preocupes, querida. Ele põe as miúdas todas a chorar. Miley, o Dr. Froman está à tua espera. Froman? Não, sabe, acho que está completamente enganada. O meu dentista é o Dr. Reynolds. É desta altura, tem cabelo encaracolado, orelhas de gato e diz faz miau. Ai, desculpa, mas ele está a miau operar. Mas o Dr. Froman está a substituí-lo. E é um ótimo dentista. Pois... Ok, eu consigo. Tu queres que eu chame o teu papá? Ok, Mila. Abra a boca para vermos o que é que se passa. Uou! É Miley e... E se nos apresentássemos primeiro? Muito bem, sou o teu dentista. Abra a boca. Não. Há quanto tempo é que é dentista de crianças? Mais ou menos há 45 minutos. Agora já podemos começar a consulta, Milena. É Miley. Nós nunca mais vamos voltar a ver-nos. Não interessa. Abra a boca. Ok. Que tal assim? Não está aberta. A sério? Sim, o ar está a entrar. Ouve, já vi que estás nervosa. Se te serve de consolação, eu também estou nervoso. Eu não tenho filhos, nunca tive vontade de ser pai, mas já que estamos os dois aqui, vamos abanar. O quê? Pacete. O quê? Eu só estava a tentar ser moderno. Em que ano? 1970? Ouve, Matilde. Se tu preferes ser tratada pelo Dr. Reynolds amanhã, eu não me importo nada. Até me fazias um enorme favor. Não! Eu tenho de fazer isto, já não sou criança nenhuma. Mas se ficar menos nervoso com as orelhas do Dr. Reynolds, tudo bem. Se isso te põe mais à vontade, até ponho um saiote e danço o hula. As orelhas de gato servem, obrigada. Vamos a isto. Perfeito, perfeito. Ok, vamos lá tentar outra vez. Ah, não vai dizer, vamos ver essas pérolazinhas? Muito bem. Vamos lá ver essas pérolazinhas. Não, é perr. Como um gato. Perr. Perr. Enrola a língua. Perr. Perr. Perr. Vá, com a língua. Vamos ver essas pérolazinhas. Ok. Vais ter de voltar amanhã e pronto. Não, por favor. Eu disse ao meu pai que conseguia vir sem ele, percebe? Não posso voltar para casa até arranjar o dente. Por favor, Dr. Froman. Oh, boca aberta, pode entrar. Ah. Ok. Uhum. Vou só dar-te uma anestesia primeiro. Talvez sintas uma ligeira picada. Então não, prazer em conhecê-lo. O prazer foi meu, Mila. Ver-te assim. Pensa nos outros para variar. Eu sei que estou a ser muito egoísta, topas. É o que as dores de dentes fazem às pessoas. Miley, tu não podes mentir sobre isto ao teu pai. Mais valia contares. Não posso. Au! Au! É, para! Desculpa. Para dizer que podia ir ao dentista sozinha, eu armei uma fita dos diabos. Se ele descobre que eu ainda não arranjei o dente, vai pensar que tive medo e fugi. Mas tu tiveste medo e fugiste. Eu não fugi, só me desloquei em passo acelerado. Estás a brincar? Basaste-te tão depressa que deitaste os miúdos ao chão com o vento. É, mas isso foi só porque me calhou Dr. Bora lá abanar o capacete. Amanhã vou ter com o meu dentista, o Dr. Reynolds. Arranjo o dente e a conversa acabou. Oh! Tu fizeste propósito? Não, mas às vezes tenho sorte. O teu pai chegou. Vá lá, livra-te do gelo, depressa. O quê? A Lili é fresca. Cá está a minha mulherzinha. Como é que foi? Mais fácil do que eu pensava. Devo dizer-te que para mim foi uma surpresa. Estou muito orgulhoso de ti. Foste muito valente, muito valente. Obrigada. Sinto-me muito mais leve. Ainda bem que já resolveste este problema, porque eu tenho uma surpresa para ti. Adivinha quem é a famosa popstar que se vai fartar de dar ao dente com o Duncan Keats amanhã? Ashley Tisdale? Não. Houve uma desistência. E como eu sei que tu adoras o programa, pus-te lá. Uhul! Hey, Miley! Yeah, para mim! Olha, olha, olha! Vejam se não é o meu amigo cabeça de almôndega de soja! O que é que me aconteceu? Eu estava à espera da Johnny quando... De repente me vi feito ao bife. Oh, man, Rico! Porquê é que resolveste tramar-me? Sou rico e mimado! É disto que eu vivo! Oliver! Oh, não. Oh, olá, Joe! É que nem te atrevas. Não podes impedir-me. Uma coisa. Por favor. Está bem, eu tenho coração. Dou-te 30 segundos para começares a fugir. 30 segundos? Tens razão. Menos 10. E pessoalmente acho que não te vais safar. O que é que se passou aqui? Não sei. Deve ter sido um bando de cães selvagens. Cá para mim, 10, 9, 8... Então, onde é que está o teu namorado? Ele ficou de vir aqui ter comigo. A sério? Devias telefonar-lhe. Mas deixa estar. Eu telefono do meu. Oliver? Oliver não está em casa. Por favor, olá, Johnny. Encontraste-me. É a tua vez de esconderes. 1, 2, 3. Para onde é que foi, Johnny? Ainda está aqui. Ok, Johnny, eu comi carne. Não me orgulho disso, mas aconteceu. Desculpa. Não estás zangada comigo? Tu disseste-me a verdade. E isso é mais importante para mim do que tu comeres carne ou não. A sério? Então, posso ser sincero contigo? Claro que podes. Baril? Bom, o teu cabelo é oleoso. E podias pôr rímel? Não abuses. Sim, querida. E aqui temos a nossa mousse de 30 minutos. Um conselho de chefe. Virar a taça. Se a mousse não cair, é porque está no ponto. Ok, outro conselho. Vejam o Oliver, ele sabe o que faz. Babum! Não se preocupem, não era uma verdadeira mousse. A verdadeira mousse está lá atrás, ao colo de uma bela tarte. Percebem? Au! Está quente! Não se vão embora, porque a incrível Ana Montana é a próxima convidada. Nós voltamos já. Ágil por aí. Oh, tu estás a suar, mas eu resolvo isso. Oh, deixa lá. Só mais um bocadinho. Não, não, a sério, deixa estar. Só mais! Acabou! Já acabei! Oh, pai, aquele Duncan tem piada. Quem me dera ser eu o convidado dele. Oh, mas que grande ideia! Não há dúvida de que tu mereces e eu já estou muito disposta, sabes? Ana para aqui, Ana para ali. Até eu já estou farta de mim. Diverta à frente das câmaras, tchau. Oh, não, não, não, querida. Ambos sabemos que é ti que os fãs querem ver a morfar. Pelo menos eu quero. Oh. Então, Ana, diz-me o que é que achas. Diz-me que adoras. Na televisão ninguém quer saber a verdade. Agora, a sério, Duncan, está uma delícia. Apetitosa, cremosa e uma delícia. Não me podias ter feito uma melhor sobremesa. Adoro de rapaz. Oh, olha. Bom, isso já acabamos. Obrigada. Oh, não. Ainda não acabamos. Porque eu fiz-te uma sobremesa muito especial. E aqui está ela. Da Avó Kids. Uma bomboca gigante com uma crosta crocante de amendoim. Ou como a avó lhe chama, a quebra-molares. Ouve lá, chefe, estás a gozar comigo? Tu vais adorar. Sabes que mais? A verdade é que ainda estou numa de mousse. A culpa é tua por fazeres uma mousse tão boa. Tu não sabes o que estás a perder. Eu não me importo. Não é tão querida. Agora a sério, larga a mousse. É, mas ainda não acabei. Acabaste, senhora? Não, não acabei. Acabaste. Larga já a minha mousse. Ups. Vá, coma a bomboca. Não, obrigada, estou bem. Vá, come a bomboca! Não, não! Come a bomboca! Não, não, come muito... a bomboca! Eu estou bem! Come-a! Sim, senhor! É que... Oh, pode ser, só um bocadinho! Obrigada! Bom, considerando o que se passou no programa, foi uma sorte o Duncan oferecer-te esse peixe congelado. E quando chegarmos a casa, eu até posso cozinhá-lo para ti. Porque o peixe é fixe. Peixe é fixe. Ouve, Por mais que repitas, não tem piada nenhuma. O que é que queres que eu faça, querida? O programa ia indo por água abaixo. Por água abaixo. Quem me dera ter um namorado com tanta piada. Mas ele é meu pai. Eu sei. Estava só à pesca. À pesca. Yeah. Continuando, nós vamos arranjar-te esse dente, querida. Não te preocupes. Eu vou estar ali dentro, a teu lado, a agarrar-te na mãozinha. Pai, por favor. Eu não aguentei aquilo do quebra-molar só para voltar ao ponto de partida. Tu ficas aqui. Miley, o doutor já está pronto. E eu estou pronta para ele. Até já, pai. Miley? Tu ainda não te moveste? Bolas, sou tão estúpida. Oh, tu não és estúpida. Só estás assustada. E não faz mal. Quando tinhas 4 anos, tinhas medo de saltar para a piscina. Mas acabaste por conseguir. E quando tinhas 8, tinhas medo de andar de bicicleta. E também conseguiste andar. Um destes dias, tu vais entrar por aquela porta sem mais ninguém. Mas ainda não é hoje. Qual é o problema? Uhum. Miley! Eu prometo, pai. Para a próxima, eu venho mesmo sozinha. Ah, não te preocupes com isso. Cada um cresce ao seu próprio ritmo. Eu já tinha destruído as tuas armas, Jeremy. Não tinhas nada. Tinha, pois. Não tinhas. Tinha, pois. Pai! Achas mesmo? A esperança é a última a morrer. Tu és tão fofinha e tão pouco vegetal. Não posso crer que és minha, teu aroma é divinal. Não quer saber de ervilhas e espinafres, não, papai. És uma maravilha. Bem passada, só eu sei. É o bife. É o quê? É o quê? É o bife. É o quê? É o quê? Acabei-se que és gorda, mas para mim só com a sorda. No garfo estás espetada, vais levar uma dentada. Yo, tira as mãos da minha febre. Amor.